Meu parceiro Caio, Marcelo Brito, Salvador Produções. Sinto a boca secando, tá acontecendo de novo. E o meu rosto molhando e a mão chegando o olho. A culpa é desta cidade que é tão pequena. Faz a gente se esbarrar direto por aí. Ainda bem que só te vi sozinha. Aqui dentro você ainda é minha, ainda é minha. Confere no seu coração o pedaço que falta, que eu corto do meu e te entrego de volta. Antes que alguém apareça e diga de mim. É questão de detalhe, isso a gente quer só. Não vou ficar parado enquanto o amor se move. A gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. Alô Macio, alô Dentinho Céu, Aldo, Gress Produções. Culpa é desta cidade que é tão pequena. Faz a gente se esbagar direto por aí. Ainda bem que só te vi sozinha. É que aqui dentro você ainda é minha. Ainda é minha. Confere no seu coração o pedaço que falta, que eu troco do meu e te pego de volta. Antes que alguém apareça e diga de mim. Resolve, não vou ficar parado. Enquanto o amor se move, a gente se acertando vai ser o final do fim. Confere no seu coração o pedaço que falta. Antes que alguém apareça e diga de mim. É questão de detalhe, isso a gente resolve, não vou ficar parado. Enquanto o amor se move, a gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. Um abraço, galera do Pito.